Olá, ouvintes. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Azul Turquesa. São agora 9 horas, mais 10 minutos. Eu sou o Carlos Bonaparte e espero, francamente, passemos todos juntos ótimos aproximadamente 60 minutos. Não é por ser segunda-feira, mas hoje estou pelo Barroco. De forma que vou dedicar toda esta edição à música barroca. Espero que goste. Bom dia. A vida tem sempre destas coisas. Sonhar é bom, às vezes faz sofrer, mas de um modo geral, eu acho que sonhar tem algo de muito positivo. Basta sabermos olhar o lado bom das coisas. No fundo, o próprio lado bom da vida. Sonhar é apenas parte do prazer, do encanto da nossa existência. E já cá estamos de volta, ouvintes, depois deste momento de música, de reflexão. Hoje mais de música, é verdade. Efetivamente, tivemos muita música na edição de hoje, mas eu acho que é bom. Eu acho que é positivo. E a verdade é que música faz parte das nossas vidas. Estranho seria se assim não fosse. Eu acho que a música tem aquela coisa mágica que não dá para descrever, porque é mais do que alma, é mais do que emoção, é qualquer coisa que não dá mesmo para descrever. Vou-me despedir com uma música que não é propriamente barroca. É exceção à regra. E que espero que vocês gostem. Então, desejo-vos a continuação de um ótimo dia na companhia, claro está, do seu Canalon. Daqui a pouco, Parque dos Príncipes, comigo e com a Adriana Pequeno. Bom dia e até amanhã, às 9 horas.